Sexta para 2, no trajeto de altímetro 9013. Trajeto 05, pouso para altímetro no pátio do aeroporto São José. Thank you. 5, autorizado a Lima 610. Chame 356, são 21, chame sala 121, são 9. São 3895, autorizado 4.0, 21, 00, 122. Roma. sozinha seja Puka 3.1, para o nível 350. Puka, Caju 350, ONU 250. Coral no Bravo, Rio 4443. Quando possível, direito do Coral, Coral e Xará. 4.63 agora. Lisboa, confirmando para o R023, da 24, e fui em Santa Rosa, que é a chegada. cabeça para 4 mil pés, posição 013, consegue você sair de oxigênio fácil para ficar. Como até 2771? A 2771. Quem entrar pelo avistado, ponto autorizado, 5 navegando, 090 graus, 149. Pega 2771. Ok, você entrou de Paris, está presente no controle de Salvador, em 20218. Chamar a controle de Salvador. Em 12518, no ponto 12318. Este hotel é o meu voo. O que é o meu aqui voo? Você está no seu voo que na presença agora autorizada que tem direto para o hotel sobre o voo. Eu posso ir agora. Para 3378, a sala 58, libera direita, chama Charlie, o nome 121, deixa eu falar. Para o trânsito 2020, nós temos o trânsito 2020, 3004. Na 3004, tráfego do espaço computadorizado, na zona 00 graus, com 15 nós. De pouso, pista 10, traço 3804. 3093, decolada 04, controle 208. Controle 208, obrigado, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, voo 2013, saída Arborono, passa 2010. Voo 2013, contato com a Rona do Palácio, introduzir o saída Arborono, transição elétrica para o nível 360. Saída Arborono, transição elétrica para o 360, voo 2013. Este vai ser o meu alfa, mantendo o seu set. Vai ter tudo para trás de carreira de atendimento. Mais o meu alfa, autorizado direto o Peaja, mantendo o seu nome de voo alto e o set, a parte de volta. Eu estou no meu bote, não deixo o campo de controle, na parte do livrando, o campo de controle. 3, tem ponto de vista em 126, decimal 0, alterna 128, decimal 3, Thank you. Pode ficar, Eric. Eu acho que a questão do essa linha de uma linha de óculos de velho colador, eu tenho que ver sou eu, mais um da alma no seu através de nós, para o Pat 3. Gente, mais uma autorizada para a situação para o Pat 3. Ele estava sobrevoltar, mas a era. Ele já na vista, estava saindo o Pat 3. O vento no 1 no